pressionando a viatura. Jura, banca a postura, geral pula. Pula, apetite não é gula. Pra quem nunca sentiu fome, o apetite não é gula. Pra quem nunca sentiu fome, né? Pressionando a viatura. Muitos daqui partirão muito cedo. Eles foram bem preparados pra mirar e nos deixar com medo. Olhos verme vindo no apetite, zero segurança. Só opressão de farol apagado, descer na viela. Ódio nos olhos, sangue nas mãos. Atitude suspeita nessas ruas são de quem tem mais melanina. Modos operantes, Tobias já guiar. Não é proteger, é matar. A rota continua na rua, servindo ao estado, promovendo chacina. Invadindo batalha de rima, matando o artista. Cê acredita que o Rodrigo não vai voltar? Então liga as caixas e aumenta o som, que é mesmo pra provocar. Mas é porva, aciona a corporação. Tô com fome de justiça, vim perturbar seu sossego. Pelos meus eu pulo na bala e não peço arrego. Olha quem virou a esquina, de siribi na mão. O porco Miranda Taurus em nossa direção. Despreparado, cheirado, ainda quer dar sermão. E sem flagrante, ser presa ainda é uma opção. Derrubo o palanque do estrado. Pro verme de Armani listrado. Fogueira com tanque inflamável. Que hoje eu não tô nada amável pros heróis da Marvel. Esse protesto vai ter violência. Tranquei a saída de emergência. Incendiei a sua audiência. Chama na imprensa, estoura a TV. Sem coreô do fora PT. Amarra Zambelli uma cedo pra dormir mais cedo e não ver mais o sol nascer. Enquanto o juiz condena por mais de uma década mais um preto pobre inocente. Quantos dias atira pra 75 milhões de sigilo no cartão corporativo do ex-presidente. Eu sei bem pra onde vai essa grana. Rombo do cofre, sangue, gangrena. Pros esquema do seu caixa 2. Só que hoje vai dar problema. A execução de 01104 na live do YouTube eu adoraria. Enquanto o pai se tranca no quarto com o Monteiro e o Dória em mais uma orgia. Poder em colapso, colinho de timelapse. Democracia um relapso, laço pra timelines. Milícias e militares não aguentam punchlines. Não entendem a sinopse, não fazem a sinapse. Quando se tiver arma, violência é o ápice. Essa porra não é Free Fire do sistema. Eu sou o lag, NB fazendo a live. Onde chove molotov na sua tropa do gás. Fogo nos covardes. Postura geral pula, pula. Apetite não é gula. Pra quem nunca sentiu fome, o apetite não é gula. Pra quem nunca sentiu fome, né? Acionando a via. Quem se protege da ninja, sacou?